Documentos raros que estavam desaparecidos e que foram recuperados pela Operação Páginas Históricas, realizada em 18 de julho, foram devolvidos ao Arquivo Público Mineiro nesta sexta-feira, 26 de julho. Foram devolvidos cerca de 300 documentos que haviam sido apreendidos durante a operação. Os documentos passarão por análise para que seja confirmada a origem. O material consiste em autos de juramento, decretos, editais, contratos, relações de escravos, entre outros. A maior parte é dos séculos XVIII e XIX. Muitos deles estavam sendo vendidos em lojas especializadas e sites de leilões. Como desdobramento da operação e para auxiliar na busca por mais documentos, o Ministério Público disponibilizou uma página com imagens de documentos desaparecidos. Além disso, expediu uma recomendação para que o Arquivo Público Mineiro tome as medidas de segurança necessárias para evitar que novos furtos aconteçam. Como conta a coordenadora estadual das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural, Gisele Ribeiro de Oliveira. Constatado que houve subtrações de documentos aqui no arquivo público, ficou constatado também que havia falhas na segurança. Nós verificamos que muitas questões já foram superadas, o arquivo público já melhorou na questão da segurança, mas outros gargalos ainda foram encontrados, né? Houve uma vistoria técnica por parte do Ministério Público aqui no arquivo, antes dessa devolução dos documentos que está acontecendo hoje, e feitas essas recomendações, nós hoje entregamos ao superintendente do Arquivo Público, né, o secretário de Estado também recebeu, para que haja um incremento nas condições de segurança. Como o secretário disse, os documentos são públicos e devem ser consultados, mas isso deve ser feito de maneira a garantir que não sejam eles depois subtraídos e privados de toda a coletividade. O promotor de justiça de defesa do patrimônio cultural de Belo Horizonte, Júlio César Luciano, fala sobre a importância da operação. Eu acho que a importância é não apenas assim para como recuperação da nossa história, mas também como um bom alerta assim para outras localidades do Brasil que também promovam uma segurança mais efetiva do seu patrimônio histórico, se atentem com eventuais pesquisadores que lá estejam, e porque posterior ao furto, é muito difícil a recuperação desses documentos. Se trata de um mercado muito especializado, onde pessoas sabem o valor, poucas pessoas sabem o valor desses documentos e é muito pulverizado, sabe, o comércio. Isso vai para vários lugares do Brasil. E qualquer operação para tentar recuperação é realmente uma operação muito difícil, não é fácil. Então, por isso que se preocupem com a sua história. Gisele Ribeiro dá orientações sobre como um cidadão que esteja de posse de documentos furtados deve proceder para devolvê-los. Aquele que subtrai o documento, ou aquele que, sabendo que esse documento é subtraído, é roubado, é furtado, vende, são pessoas que estão praticando o crime de furto e, por isso, podem ser processadas. Também aquele que compra o documento sabendo ou devendo saber que o documento era produto de crime, responde pelo crime de receptação. Agora, as pessoas que tenham adquirido esses documentos de boa fé, né, às vezes a pessoa compra na internet e nem desconfia que esse documento não podia estar ali sendo vendido, né? Essas pessoas, comprovada boa fé, né, elas podem não ser processadas, especialmente se elas promoverem a devolução espontânea desses documentos. Para a pessoa adquirir um documento com garantia, ela tem que pedir, né, para o vendedor a cadeia de custódia de origem desse documento. Então, como que aquele vendedor teve acesso àquele documento de maneira lícita? É como se comprar um carro, né? Quando você vai comprar um carro, você quer saber de onde que esse carro veio, quem que era o anterior proprietário, você faz essa checagem. Para bens históricos, você tem que fazer essa mesma checagem, verificar como que aquele bem foi parar na mão do vendedor. É muito importante que as pessoas tenham essa cautela. Não é um fato que as pessoas se preocupem muitas vezes, mas é muito importante. O comércio ilícito de bens culturais, de obras de arte, principalmente bens sacros, é o terceiro maior comércio ilícito que tem no mundo. Só pede para armas e drogas. Então, existe muita lavagem de dinheiro, muita ilicitude nesse meio. A Operação Páginas Históricas foi deflagrada no dia 18 de julho e cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Brasília. As investigações ainda estão em andamento. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.